Cidade C, classe C, cidade C, classe C. Ok, eu sei. SP, cidade cinza e não tem nada, ok, ok. Partidários corrompidos. Sem antivírus que dê jeito nesse descompromisso. Eu acho isso demais. Lideranças que guiam o povo para trás. E de um modo geral, o sistema está sem água. SP-011, falhas e mais falhas. Guerra civil, panelas amassadas. Todos por um, ninguém por todos, já é palhaçada. Várias visões, várias divisões. Preocupações banais nos canais de televisões. Então, imaginação, Paulo. Corrupção que gruda igual imã na nação, vários. Quem imagina sem ação, fica do mesmo jeito. E a imagem germina na mente do sujeito. Mas sem ação, nada vale a imaginação. Nação, imagina mais realização. Políticos que começa e nada termina. Enquanto o povo senta, espera, só imagina. Imaginação que está além do alcance. De nossas crianças que são lembradas só de relance. De olho no lance, senhor país do futebol. Aqui nós corta quem tá no erro, até com linha sem cerol.